tava verbando o outro, voo 1805, Instagram. Boa noite, voo 1805, verifique chegada a Mário, desça para o nível 050. Chegada a Mário, desça para o 050, voo 1805. Boa noite, Xané 6224, identifique, chega da manda, deixa para o nível 060. Na 6224, reduza para 259. 2509, 6224. Romeu, Golf, tem que você me manter indicado até externo? Mantém com para redução, Romeu Golf. 3600, complete a aproximação, chame a torre 1862, até o Boposo. Sim, estabilizando ILS 1862, obrigado, uma boa noite, 3600. Salvador, boa noite, eu estou em 3600, passando sim para baixar o travado visual. Tan 3600, sim, se avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 12 nós. Sente livre pouso, pistão no zero, Tan 3600. Na 6224, está reautorizado 2000 pés, o ajuste 9021. 2000 pés, 9021, 6224. Gol no 805, desça para 3000, o ajuste 9021. 3000 pés, 1021, gol 805. Localizador, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, chama agora a torre 18612, até o Poposo. Ah, tá, boa noite. Rodou muito boa noite, era médico, papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, a intenção de pouso é pistão no zero ou prossegue para o 7? No 7, circula para o 7 após o certo. Afirmativo, reporta para o cancelamento, Romeu, Romeu Golf. O TAN 3600 no solo 02, taxina me escuta via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, não se escuta, TAN 3600. Semana zero para o Romeu Golf. 20 graus, 119. Cancelamento, Romeu Golf, pode circular para o 97. Romeu, Romeu Golf, plano IFR cancelado 03, autorizado, curva esquerda, base pela direita do 97, reporta final, baixo travado. Passaremos para a sala 97, baixado, checado, Romeu Golf. Romeu Golf, após o pouso, prossegue para que parte? Pode sair, está. Sente. Gol no 805, 5, redução para 2109, agora número 2 para aproximação. Sente com 805, redução. Chinelo 6224, está autorizado a final do procedimento, informe o localizador. Tomará no localizador. Meu Golf Check 3, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus, 10 nós. O pouso no 7 está bastante secado com o meu Golf. No 805, está seu vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é o localizador. Esquerda 020, limite localizador, voo 805. Romeu Golf no solo 05, ao estacionar na Aerostar Frequência Livre, uma boa noite. Boa noite, Papai Romeu, Bravo Alfa Tango, contato radar passando coral, mantenha nível 110, voe direto Conde. Boa noite, GAN 3152, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, GAN 3152. Voo no 805, informação de tráfego, meia dúzia de milhas à sua frente, é um Fokker 100. Está autorizado a interceptar nessa pro localizador, redução para 180 nós. Sete, voo 805. Interceptou o localizador, 6224. Na 6224, completa a final e chame a torre 1-1862, até o meu posto. 1862 também é bom. Torre Salvador, boa noite, o Xanay 6224, estabilizado a 8 mil distância. Xanay 6224, boa noite, continua a aproximação, reporte externo, baixado travado, ajuste 1021. Reporte lá externo, 6224. noite, Yoshinoi 6258, identifique, chegada Mari, e desça até o 060. Mari, Delta. Torno 805 está livre a final do procedimento, completa a final destino para 2000 e chame a torre 1-1862, chamou o posto. 10, gol 1-8-0-6, chamou a torre 108-6A. Xanar 6224, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 1-1 no nós. Livre pouso, 1-0, pista 1624. Torre, eu vou 1805, número 2, a 4 milhas de Duna, no localizador. Ciente, vou no 805, continua a aproximação, informarei pista no zero livre, ajuste 1021. Três 152, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 021, informe no localizador. Xanar 6224, no solo uso no 2, liberando via Eco, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 01, parte principal. Eco, Alfa e Juliette para o portão 01, na sua escuta, 6224. Voo no 805, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 1-1 no nós. Deadly, voo 090, voo 1805, embaixo do trabalho. Oceano 6258, redução para 2209, desça para 3000 pés, ajuste 021. Oceano para 3000, para 2209, caso 2020. Oito no solo Zuno Meia, libera via Eco, Taxina me escuta via Alfa, Juliette 04 é o portão. Libera via Eco, Alfa, Juliette 004, vou 1805. Oceano 6258, está autorizado ao final do procedimento, vai seguir com o número 2, aeronave 8 milhas à sua frente, é um Airbus 13, desça para 2 mil pés.